Como é que se organizou na minha cabeça até agora? Já que não tem pauta. A gente começou falando da localização do Panofsky dentro da historiografia, na arte. Aí a gente fala um pouco da diferença entre forma e objeto, que é o que a gente estava falando agora. A gente fala da diferença entre forma e objeto, a gente fala do simbólico, então forma, simbólico. A gente fala do peso do simbólico na Idade Média, por exemplo, para a imagem, né, o que é o simbólico na imagem. Na história das imagens, e depois de falar do simbólico e da forma, a gente fala da perspectiva como forma simbólica. Assim, mas assim, como isso se formou na minha cabeça, eu não tinha falado e não tem pauta, tá tudo bem, é É, razoável. não, e Então também agora a gente aquela tem uma coisa. pauta. É, não, eu entendi, mas tipo, eu não sei se você também tá no ritmo de 8 horas de aula, mas eu fiquei pensando assim, tá, perspectiva, tá, que porra de perspectiva é essa que você tá falando? Eu lembrei quando eu falei com o André, não, a gente vai gravar sobre perspectiva como forma simbólica. Aí ele perguntou, perspectiva de quem? Entende? Tipo, que porra é essa que você tá falando, velho? Que perspectiva? Tipo, a gente tá falando de imagem, de construção de imagem, a gente tá falando dessa questão do figurativo, da representação, mas tá, E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar? Eu sou o Rodrigo Hipólito e é muito, mas muito provável que eu seja o host desse podcast. A gente começa este episódio com a canção El Hijo del Altiplano, do grupo Nazione Queco, como uma homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras de Bolívia. A Bolívia é mais um país da América Latina que sofre hoje com os avanços de uma direita ultraconservadora, retrógrada e racista. Nas últimas semanas, ocorre um golpe apoiado pelo poder militar que tem intenções de destruir as culturas originárias da nossa região. Se você ainda não se informou sobre o assunto, para além dos comentários rasos de redes sociais e do jornalismo hegemônico, eu sugiro fortemente que você escute o último episódio do Chutando a Escada e acompanhe o Xadrez Verbal. Os links para ambos os podcasts estarão na descrição deste episódio. Boa, Tiwi! O nosso primeiro lambejo de hoje vai para os nossos irmãos e irmãs bolivianos que não aceitam esse golpe e continuam nas ruas em enfrentamento. E já que estamos no momento abraços e lambejos, quem mais tá aí na sua listinha, cachorro? Verdade. O Rui Bittencourt, lá de Vila Nova de Gaia, em Portugal, ouviu, comentou e divulgou Não Pode Tocar antes mesmo de você postar o episódio novo no Twitter, né, Titi? Verdade.

No episódio de hoje, a Fabiana Pedroni e eu conversamos sobre as diferenças entre forma e objeto para a teoria da arte, sobre o valor simbólico das imagens medievais, sobre manuscritos medievais, sobre historiografia da arte e sobre as diversas maneiras de se estruturar uma imagem para ser consumida. Tudo isso a partir do ensaio A Perspectiva como Forma Simbólica, do historiador Irving Panofsky. Sim, para quem já tinha gostado do nosso episódio Pergunte à Medievalista, com certeza vai gostar desse programa também. Tá longo, tá detalhado e eu espero que esteja didático também. Bora lá! Mas o que... uma coisa que começa essa introdução aqui, e que é algo que acho que os estudantes mesmo não pegam, embora seja bem explicadinho, é que o Panofsky, por mais aberto que ele seja com algumas coisas, ele faz parte de uma tradição formalista, né? Tipo, ele tem uma origem formalista. Então tem em algumas partes dos trabalhos dele, inclusive nesses textos, alguns textos mais antigos dele, que fazem uma separação muito rígida entre o trabalho de arte e o contexto. Então, por mais que na iconologia ele traga essa coisa toda de discurso, ele ainda defende uma análise de trabalho de arte de uma maneira mais recortada. Peraí, vamos pegar esse trabalho e vai ser possível realizar uma leitura deste trabalho. E a partir da leitura deste trabalho a gente pode atingir tais significados. Então, ainda, e isso tudo partindo da forma, como se fosse possível partir sempre da forma e chegar ao significado de alguma coisa. O que no fim das contas torna esse texto aqui, Perspectiva como Forma Simbólica, algo diferente dentro da tradição de onde o Panofsky vem, porque ele não vai trabalhar com um trabalho específico, ele não parte de um trabalho específico, ele parte da consideração geral do que significa a mudança do sentido de perspectiva na Renascença, para daí construir um ensaio. Então é uma coisa que ela não, ele tem os vícios formalistas dele, mas não é um texto que ele é tão formalista assim. Sim, eu acho que dos textos dessa herança, né, formalista que ele tem, é um dos que mais se desvia, apesar de em vários momentos a gente achar os pequenos, não escorregões, né, porque não é, porque está dentro do próprio contexto histórico dele de como, né, ele entende a imagem, mas a forma como ele vai trabalhar a forma e desenvolver a ideia da própria imagem vai não só nesse sentido da forma e não considerar necessariamente o contexto, mas muitas vezes ele coloca o objetivo central da imagem, a questão da própria forma e desenvolvimento da forma, como um sentido praticamente evolucionista, né? E que é algo que aparece nesse texto, ainda assim. Não, mas eu falo que isso faz sentido, porque não é só uma questão dele estar dentro da tradição formalista, mas é uma tradição formalista positivista. Então ele realmente pensa em arranjos que eles têm uma certa continuidade, sabe? É um sentido de causa e consequência para a explicação dos trabalhos de arte, da própria história da arte, que ele é bem restrito em alguns aspectos. Então você fala, é um formalismo, e é um formalismo positivista do qual ele vai se livrando aos poucos, muito lentamente. Muito lentamente. E que é algo que se torna injusto às vezes, né? Quando eu entendo a questão de a gente... Eu entendo a questão de a gente voltar nesses autores e ter um trabalho revisionista, uma leitura mais crítica, mas muitas vezes mesmo essa leitura mais crítica ela não considera o próprio contexto do autor, né? Esse texto do Panofsky eu acho que é de 27, né? Então, tipo, mesmo que em 1927 já tenha passado algumas questões que sejam da escola dos análises, etc., a herança dele formalista e positivista é muito forte ainda, né? Ainda mais nos primeiros trabalhos. E algo que ainda era muito forte, principalmente quando a gente considera a perspectiva, que é algo que a gente acho que vai trabalhar no decorrer do podcast, que era muito forte ainda dentro da história, e da história da arte, enfim, da historiografia, era trabalhar essa ideia da própria imagem, principalmente quando ele fala de uma imagem antes do Renascimento, quando ele vai falar de românico, principalmente, bizantino, considerar essa imagem sempre comparando com a perspectiva, mas no sentido de ela ser primitiva em relação àquilo que viria a ser conquistado e superado pelo Renascimento. Então tem ainda muito aquilo de uma afirmação de um poder que ele é, novamente, né, branco, italiano, daquilo que é valorizado naquele momento, que vai ditar ali as regras para as próximas produções durante muito tempo. Mas, ou seja, né, no final, quando... No final dos contos, quando o Panofsky está falando de um modo muito mais complicado, ele às vezes está querendo dizer, nossa, olha, essa imagem ganhou um chão, que evolução. Os personagens agora pisam no chão e agora eles entendem o espaço, agora eles saem do marco arquitetônico e por aí vai. Mas daqui a pouco eles se tornam renascentistas. Às vezes o texto dele tem esse tom, só que muito, né, como se diz, muito mais... não tão evidente, né? E aí quando a gente tem um trabalho revisionista, e mesmo pensando no trabalho do Boni, que começa na década de 90, início dos anos 2000, quando ele retoma o Panofsky, ele vai trabalhar essas questões, mas ele se torna tão incisivo em alguns desses pontos e não percebe do próprio contexto do autor, né? Que naquele momento ainda era um tanto complicado para ele perceber que havia outras formas de se pensar, né? As coisas não eram assim tão simples. Vou começar aqui então e começar já perguntando, na verdade, uma coisa bem simples para as pessoas saberem quem é Panofsky, ver se você consegue se lembrar. Qual a primeira... Vou tentar lembrar quando... Cadê aquele plim-plim, né, de vai lá, valendo? quando você ouviu falar pela primeira vez de Panofsky, cara? Você lembra disso? Quando você ouviu esse nome? Porque é um nome que ele é um nome que a gente repete tantas vezes, mas eu acho que das primeiras vezes que a gente escuta ou lê esse nome, pelo menos a minha primeira impressão é, caramba, eu não sei escrever isso. Eu tava pensando a mesma coisa, tipo, provavelmente eu devo ter escrito uma coisa muito estranha. Provavelmente foi História da Arte 1 no começo do curso de artes, né? Mas, não sei, não lembro. Mas provavelmente eu escrevi com Q-U. Assim como eu escrevi, acho que foi Bourdieu, eu escrevi... Não, foi Bourriot. Eu escrevi Bourriot. Tipo um Bourriot, um burro e O na frente. Que é Bourriot, né? Mas não lembro mesmo. E é um nome tão recorrente, né? Dentro do campo de história da arte, mas... E é engraçado que eu acho que eu trabalhei mais pensando desse meu contato com Panofsky dentro de História da Arte 1, que era medieval, porque a minha orientadora, enfim, na época, a professora, falou um pouco mais do que necessariamente em História da Arte 2, que a gente trabalha Renascimento e perspectiva e coisas assim. Não tenho a menor ideia por quê. Talvez pelo método, né? Porque ele fala desse método iconográfico, da iconografia. Acho que foi aí. É, porque pra mim também era um pouco isso quando eu comecei a entrar em contato com Panofsky, que era basicamente lidar com leitura de imagem. Pensava, vai usar Panofsky para leitura de imagem, acho que ainda é o principal uso que ele tem. Embora ele tenha contribuições para outras áreas também. Então, acho que para entender quem foi o Panofsky, a gente tem que entender um pouco da origem dele, assim. O Irving Panofsky, ele é realmente um grande nome se pensar na história da arte, como ela é escrita a partir da modernidade. Só que ele não trabalha com modernidade. A concepção que a gente tem de história da arte na virada do século XIX pro século XX é uma concepção muito mais próxima do documento histórico do que propriamente para interpretação dos contextos artísticos. E o Panofsky, ele é herdeiro de uma linha de historiadores que a gente chama de formalistas. O nome mais conhecido desses historiadores formalistas no período imediatamente posterior é o Ernst Wolfflin. E o Ernst Wolfflin a gente também conhece ele muito bem em história da arte quando a gente pensa no barroco e na renascença. O Wolfflin é o autor dos princípios fundamentais de história da arte. Ele vai defender uma ideia de que você possa ser mais frio ao analisar trabalhos de arte, que você possa se voltar diretamente para o objeto que você quer analisar. Então você parte da forma do objeto, você parte do que ele te apresenta antes de você pensar em qualquer conteúdo. E ao analisar essa forma, você já teria condições de estabelecer algum encadeamento histórico. Então você compara formas de pinturas, formas de esculturas, e isso vai te permitir delimitar alguns estilos, e a partir desses estilos você construir períodos. Então você diferencia os períodos e os trabalhos pela forma que eles te apresentam. E ele não toca necessariamente no conteúdo. O Hegel, que é um outro historiador que segue a linha do Wolfflin, ele defende postura muito similar. Você partir diretamente da forma. E o Panofsky, ele é herdeiro desses historiadores, aos quais a gente também coloca, a gente colocaria nesse período, um que, se falasse hoje, ele escaparia completamente ao formalismo, que é o Warburg. O Warburg, ele também é dessa linha, também é desse grupo ali do final do século XIX, e o Panofsky tem a sua formação por eles. Essa visão dos formalistas positivistas do final do século XIX, ela separa o trabalho de arte como uma coisa, como um fruto, um produto. O trabalho de arte, ele se apresentaria como um produto de uma vontade. E o que você teria acesso seria esse produto. E seria esse produto que você vai analisar. Então você não parte da análise do que gerou aquele trabalho, dos motivos pelos quais ele apresenta aquelas características, mas do que você consegue observar na forma. Então, o trabalho de arte seria, para esses historiadores formalistas, um produto da vontade artística. E a vontade artística já soa como algo bastante abstrato. Então você tem esse impulso, essa vontade artística, essa vontade do fazer, e ela não nos interessa de imediato. O que nos interessa de imediato é o produto dela, que é aquilo que a gente tem acesso. Independente de quais foram as vontades artísticas, de quais foram as razões que estavam por trás do surgimento de obras com tais e tais características, é aquilo que surgiu, aquele é o nosso fato. É com ele que a gente que lidaria como objeto da história da arte para esses formalistas. Panofsky, no fim das contas, ele quase que trai esse movimento, né? Ele trai o movimento quando ele começa a falar mais de contextos e tentar construir uma história da arte que ela seja mais estruturalista do que formalista. Então, aos poucos, quando ele pensa nessa análise das formas, ele escapa dessas análises das formas e começa a pensar em algumas análises de contexto e como que esses contextos poderiam ser enquadrados numa história da arte total, apresentar uma estrutura que ela permitisse a qualquer pessoa realizar a história da arte. Isso é uma coisa que eu percebo no Panofsky, né? Mas é esse sujeito, então, que ele parte de um formalismo positivista, de um entendimento da obra de arte como um produto da vontade artística e que pode ser analisada por si só, pelo conteúdo formal que ele apresenta, até ele chegar a desenvolver ensaios e teorias que elas são voltadas para construir uma estrutura que nos permitisse trabalhar com a história da arte de maneira geral, que hoje também a gente sabe que não funciona bem assim, né? É um pouco difícil de você ter uma estrutura e tentar aplicar essa estrutura a toda a história da arte. Isso não funciona também. Mas esse é um pouco da trajetória dele e que o torna dos historiadores da arte mais relevantes do século XX. E aí eu que comecei a falar demais, né? Não, é por... Eu te falei que eu tô num ritmo de pegar coisas na estante, aí você foi falar, eu lembrei que eu tinha umas anotações comparando o Wolfflin, Panofsky, aí eu abri outro caderno, e aí eu me perdi de novo. Mas, de fato, acho que dentro enfim, dos cursos, do que a gente estuda muito de Panofsky, ficou tão marcado um certo reducionismo do trabalho dele em cima da iconografia, mas em cima dessa quase leitura de imagem do, sei lá, do conteúdo, esse significado intrínseco somente dentro do conteúdo, né? Mas essa abertura que ele começa a trabalhar e que outros autores também na época dele vão começar a abordar do contexto, isso vai ser uma mudança muito significativa pra gente, né? Que é o que ele vai apontar ali da própria estrutura, igual você estava falando, né? É, não, se a gente pensar nessa mesmo essa trajetória de leitura de imagem, quando Panofsky vai construir a sua base para leitura de imagem, a gente já tem, já é dado para ele, já está presente a construção pré-iconográfica do Wolfling, que é utilizada também pelo Warburg. E a isso ele vai agregar uma leitura iconográfica, que ela também já está presente nos historiadores da época, embora o Warburg não seja um filiado a isso. O Warburg ele é como uma pessoa que forma uma parte da base teórica do Panofsky também. E o que o Panofsky acrescentaria, supostamente não seria uma novidade, que é a iconologia. A iconologia está presente na leitura de imagem do período, só que o Panofsky estabelece uma estrutura para isso. Ele fala, olha, a gente pode compreender e a gente pode escrever a história da arte se a gente partir do encadeamento de leituras pré-iconográficas, iconográficas, iconológicas, e daí a gente decorrer um discurso. Então o historiador da arte precisaria ainda, por essa estrutura que o Panofsky constrói na sua leitura de imagens, separar a obra do todo. Então, para você conseguir partir do conteúdo pré-iconográfico, você precisa recortar a obra como um produto de alguma coisa e que pode gerar uma análise. Então, você separou para depois fazer um retorno. Então, você separa a obra, analisa o conteúdo formal. A partir do conteúdo formal, você vai ter que fazer uma análise do que ela discursa, do que aquela construção de ícones, aquele conjunto de ícones discursa, qual é a lógica dele, qual é a sua iconologia. E para fazer isso, você tem que dar uma enorme volta para trabalhar com os contextos. Eu acho que essa é, ao mesmo tempo, a parte positiva e uma enorme falha metodológica, porque você precisa dispensar os contextos para tentar trabalhar com uma obra recortada da realidade, para depois você fazer um retorno à realidade e você escolher só os pontos que eles consigam dialogar com aquela forma que você recortou. Bom, isso aí só funciona se você considerar que uma espécie de essência desse trabalho de arte estaria na forma. Então você poderia partir do que realmente é o trabalho quando você parte da forma, e a partir do trabalho, então você encontra algumas conexões no contexto onde ele foi produzido. E não sei se funciona bem assim, né? Porque vai ter diversas conexões contextuais para o surgimento daquela obra que você não vai conseguir puxar só pela leitura iconográfica que você fez. Assim. É, mesmo porque essas formas ou aquilo que vem dentro da leitura iconográfica, tem muita coisa dentro da própria leitura iconográfica que vai ficar de fora, né? Seja ali elementos que vão ser considerados como decorativos, ornamentais, ou até a própria coloração, algo assim, não entra necessariamente dentro da própria leitura, mas que ela faz parte desse significado, ela faz parte da construção do próprio conteúdo da obra. Então, o que há de problemático na maioria dos trabalhos que tentam formar uma esquematização de leitura de imagem é justamente pensar que imagem dá para ser lida como uma sequência narrativa, assim como uma linguagem, sabe? Que você constrói uma frase, você tem os elementos da frase e aquele mínimo ali encadeado, ele é suficiente para lançar mão de pelo menos uma leitura ou um sentido. Mas mesmo dentro da própria leitura da escrita, a gente sabe que dizer só uma frase, ela pode dizer várias coisas. Vi de brigas dentro de WhatsApp. Não fica ali só reduzido a um ponto, né? Seja pela palavra ou pela própria leitura. Algo que é interessante quando a gente pensa desses trabalhos, tanto do Wolfli quanto do Panofsky, é que mesmo com todas essas problemáticas, sempre tem, né, como a gente estava falando antes, esses lados positivos e os negativos, né? Algo que eles vão trazer desse questionar de uma ideia mais tradicional, anterior a eles, era de uma noção de que você tem o nascimento, o apogeu e a decadência de uma produção artística, que era algo disseminado até então, que era também uma herança já de Vasari, etc. Mas mesmo que Panofsky, no fundo, por conta de algumas questões que elas são formalistas, tem ali alguma questão de um certo apogeu da forma artística, não sei se a gente pode dizer isso, mas uma questão de necessariamente de estilo ou de movimento artístico não vai ter essa relação de apogeu, necessariamente de decadência, como se a gente tivesse alguma coisa que fosse muito superior a outra produção. Se a gente está considerando a forma, as formas dependem de como ela vai ser utilizada dentro daquela produção. O que é complicado, às vezes, é pensar que depende da forma, mesmo que seja a mesma bola, vamos reduzir muito, né? Mesmo que seja a mesma bolinha, a mesma estrutura, ela vai ser completamente diferente se ela tiver uma imagem do século 8 ou do século 11, ou se ela tiver num local geográfico sei lá, do norte da Europa ou em locais que são do território, hoje pensando no território brasileiro, né? Ameríndio, enfim. A forma em si, ela vai depender de uma relação que ela é contextual, não só historicamente, mas contextual da própria imagem, daquele próprio objeto, e que é algo que outros autores, depois de Panofsky, vão fazer, voltando a essa relação da iconografia, para atualizá-la no sentido de uma abertura de contextualização. Porque contextualização não é só contexto exato, assim, histórico do artista, vamos dizer assim, ou daquela produção em si. Não é um histórico considerando uma visão histórica única e universal. É de algo muito mais micro mesmo, como micro-história, como pontual daquilo que está sendo observado. Então, esses esquemas, essas produções, esses autores que buscavam uma chave de leitura ou, enfim, uma organização de leitura da imagem, é aquilo, né? Quando você tenta estruturar e compartimentar, ao mesmo tempo você está tendo que desconsiderar várias outras questões que são importantes. Sei lá, porque pensa assim, se a gente fosse tentar descrever alguma coisa a partir da sua forma, e eu falo sobre uma rosa vermelha, e que essa rosa vermelha, ela está localizada num chão gramado, e que ela, se você observá-la por uma visão frontal, ao fundo você vai ter, sei lá, uma cadeia de montanhas. Beleza, tá. Mas isso não vai descrever, por exemplo, ela fala, posso falar de proporções, mas essa flor pode muito bem ser uma flor de plástico. Essa flor pode muito bem ser uma flor de plástico que eu ganhei quando eu tinha 12 anos de idade por um crush. Essa flor pode ser muito bem alguma coisa que foi deixada e ela tá quase sem cor. Ela é um vermelho, mas é um vermelho quase em esquecimento. Tipo, todo esse contexto da imagem que, ok, ele pode se tornar formal, mas ele não fala sobre a imagem em si, no máximo de completude que ela pode ter, entende? Então, essa relação entre a forma e o objeto, quando a gente fala dessa relação formal, ela muitas vezes vai ser reducionista nesse sentido de não contemplar outras questões que podem ser importantes e que pra gente hoje tem se tornado cada vez mais importante. Na hora que você estava falando sobre tudo isso, eu não sei, eu acho que eu me perdi. Não sei se perdeu, mas a gente tem isso então, a gente tem a primeira coisa a se entender é que a gente já passou, que é quem foi Panofsky e qual a localização dele dentro dessa história da arte. Então a gente comentou que a gente tem uma história da arte que ela, na passagem do século XIX para o século XX, ela constitui alguns dos seus métodos mais tradicionais. Então a história da arte não tinha tanta metodologia. E essas primeiras metodologias da história da arte, elas são formalistas. Então elas entendem essa coisa que se estuda, que é a obra de arte, como uma forma que pode sim ser lida. Então como uma forma que pode ser lida, você precisa reconhecer as características visuais delas antes de você dizer qualquer coisa sobre elas. Como se ao aprender a ler e escrever, você vai aprender a forma das letras para depois aquela letra ter algum significado para você. Isso é diferente de objeto, porque você não trabalha com objeto da mesma maneira como você trabalharia com algo que pode ser lido. Então, para uma pessoa que não sabe ler, por exemplo, uma letra ela pode ser um objeto, ela pode agregar significado. Uma forma qualquer pode ser um objeto, você não precisa saber lê-la para isso. Você não precisa desse trabalho quando você considera como objeto, mas a linha formalista não vai partir desse princípio. A obra de arte ela é um produto, mas ela não é considerada de imediato como um objeto no mundo, com um objeto que habita o mundo. Ela vai ser considerada como uma forma. É uma visão, de certa maneira, racionalista ou cientificista, que é típica dessa passagem do século XIX para o século XX em algumas vertentes de delimitação de área, querer que toda a área seja reconhecida como uma ciência. Só que a gente percebe que isso não é o suficiente para você analisar o que vem junto com um trabalho de arte, o que o trabalho de arte ele apresenta, o que o trabalho de arte conjura, de certa maneira. Você deixa de lado os sentidos, você deixa de lado os significados no primeiro momento, para poder tentar determinar as características que enquadram aquele trabalho de arte em um conjunto de maneira fria. Bom, pra gente hoje isso não funciona, é claro, né? A gente não parte desse princípio. Mas acho que o exemplo que eu queria trazer para poder a gente entender qual é a diferença entre forma e objeto é o do seu objeto de estudo. E que aí seria interessante você contar qual foi o seu objeto de estudo durante algum tempo e por que ao trabalhar com ele de um modo mais aprofundado, você escolheu contextualizá-lo como objeto, como uma coisa que habitou uma época, habitou um lugar. Que lugar foi esse que essa coisa habitou? E a partir de então, entendê-la na sua forma. Então, percebê-la primeiro como objeto, para depois percebê-la em sua forma. Que é e esse objeto que vocês, com o qual você trabalhou durante muito tempo, é um objeto medieval. Então, é um objeto de um contexto muito distante que você. E quais as principais características que você ressalta nele como objeto antes de trabalhar com a sua forma? E aí eu queria que você desse um pouco do que é esse objeto, de em qual contexto esse objeto viveu, esse objeto existiu como coisa viva, como um trabalho de arte vivo, e daí depois explicar como que você adentrou a forma dele, que é o que seria a codicologia, né? Já dando aí um spoiler de que você falou de codicologia, então a gente tá falando de um tipo de objeto medieval bem específico. Apesar da codicologia não ficar só dentro de medieval. É, tá. Sim, não, tô brincando. É, você é medievalista, então você pode falar isso. Nossa, que pergunta longa. Eu precisei anotar pelo menos duas palavras-chave, senão eu ia me perder. Então, quando eu comecei a trabalhar com manuscritos medievais, que foi esse meu objeto de estudo, esse meu recorte, eu já senti uma certa dificuldade, porque a princípio eu selecionei ali alguns manuscritos que são os Beatos, né, que a gente fala o Beatos de Liébano, né, que são 32 cópias do mesmo manuscrito, pensando que cópias medievais não são exatamente como cópias de Xerox, sabe? Porque a gente tá falando não uma cópia idêntica, mas cópias que são feitas em tempos distintos, em locais distintos, então sempre, e feitas de modo manuscrito, então sempre tem as suas variações e escolhas, como se fosse feito no copista quase como um editor, então tem muitas modificações. Mas enfim, eu trabalhei esse conjunto de manuscritos, que é compreendido ali entre o século 8 e acho que 13, assim, não me falha a memória, tem uns mais posteriores. Mas a questão de eu ter que ir primeiro pensar ele como objeto foi justamente porque aquilo que eu queria estudar, eu não sabia, mas não era contemplado pela ideia formal, apesar de ter uma forma. O que eu trabalhei dentro desses manuscritos foi a ornamentação, a ideia de ornamentação. Ornamentação como uma, que a gente às vezes tem uma ideia mais generalista, como decoração, sabe, motivos florais, sei lá, alguns caracóis, alguns desenhos ali que não fazem parte de uma narrativa direta dentro da imagem, assim, que seja, que tenha uma conexão direta com aquela frase-chave que reduz a imagem, sabe, que seria a iconografia. Ou seja, a iconografia, ela não trabalhava com a ornamentação, ela não entrava necessariamente dentro desse discurso. Era como se a gente tivesse a decoração e ela fosse supérflua, então ela não entra. Só que é óbvio que se está ali na imagem, porque ela tem uma função importante, então vamos descobrir que é isso que está acontecendo dentro da imagem, que faz com que ela seja necessária. E aí eu precisei trabalhar o manuscrito como um objeto, justamente para incluir esse elemento dentro do próprio objeto. Até porque a ornamentação, ela vai ser considerada não só aquilo que é desse desenho, dessa decoração, mas outros elementos que às vezes a gente pensa, que a gente não associa diretamente com ornamentação, como as cores, por exemplo. Ou pensar que algumas grafias, algumas letras estavam escritas com tinta em ouro, né, com folha de ouro. Isso é um modo de você ornamentar uma imagem. Então é uma função dentro da imagem. E aí eu precisei considerar isso como um objeto, justamente para dar ali para me permitir estudar aquele elemento. E aos poucos, quando eu comecei a trabalhar isso como um objeto, então eu tive que considerar não só o seu contexto histórico. Peraí, se é século 8 na Espanha, no caso, né, o que eu estava estudando exatamente era do século 11, uma das cópias era do século 11, não era a primeira. Se é do século 11, o que estava acontecendo naquele espaço geográfico que pode ser importante para esse entendimento das imagens? O que tem dentro do texto que pode ser relacionado com as imagens? Como que as imagens dialogam entre elas e entre o texto? E aí, na hora que a gente começa a perguntar essas várias coisas pro próprio livro, né, para esse códice, a gente percebe que ele é um livro, que ele é um material, que ele é, de fato, um objeto. Então, ele vai ser lido, ele vai ser folheado, ele vai ser estruturado. O pergaminho, ele vai ter uma espessura específica, mais fina possível do que outras cópias, porque ele era uma encomenda real, de um casal real, e os outros não, era monástico, então tem menos investimento financeiro, no caso. Todas essas questões que seriam peculiaridades, elas entram no entendimento do objeto, né? Ela não fica de fora. Quando a gente pensa, por exemplo, por que que uma coroa vai ter pedras preciosas? As pedras preciosas são um ornamento, é aquilo que dá valor àquele objeto. Então, o ornamento, ele entrava dentro desse objeto com uma função de conferir valor, conferir honra, enfim, e várias outras funções também de organização da imagem, coisas do gênero. Mas para eu conseguir fazer todo esse estudo, eu tinha que considerar que todos esses elementos estavam dentro do mesmo objeto. Ou seja, se eu considero aquela imagem, mesmo que eu fragmentasse todo o manuscrito e pegasse uma única imagem, eu teria que considerar que essa imagem faz parte de um manuscrito, que faz parte de uma família de manuscritos, que faz parte de um contexto histórico. Então a gente vai abrindo margem comparativa com outros elementos. Isso é considerar um objeto, considerar o corpo dele, a história dele, o esquecimento, às vezes, desse objeto, se ele ficou esquecido, quer dizer, sei lá, se ele entrou dentro de um acervo e foi realmente esquecido, encontrado depois. Por exemplo, a última cópia que foi encontrada muito recentemente, depois dos anos 2000, ela estava esquecida dentro de uma biblioteca e só foram encontrá-la depois que venderam algo assim para um museu, todo o acervo. Quer dizer, isso acontece, isso faz parte da história do próprio objeto. E aí depois que eu considerei esse elemento dentro de um objeto, e aí eu pude perceber que há várias questões que não entrariam se eu considerasse apenas a forma, no sentido formal, sabe, de descrição mesmo, de eu tenho aqui uma imagem que tem um Cristo representado, tem um anjo, tem uma montanha, isso, significa aquilo, mas tá, qual a cor desses elementos, qual que é a organização hierárquica entre os elementos, tudo isso entraria quando eu começo a pensar que tudo faz parte do mesmo objeto. E aí, então, só depois de pensar que está tudo dentro desse objeto, é que eu pude perceber a forma. Porque a forma, ela se conecta também com o objeto. E aí, elementos que antes não entrariam no discurso da própria imagem, passam a fazer parte, como o Rodrigo falou, a questão da codicologia. O que é codicologia? Fala o que é codicologia. O que é codicologia, Fabiana? A codicologia, ela vai ser o estudo dessa própria estrutura do códice, né, do livro. E aí vai entrar desde uma estrutura que ela é essa estrutura do manuscrito, de um livro. Então, estrutura quer dizer, pense no livro que vocês têm, que a gente usa no dia a dia mesmo, códice nesse sentido, desse livro encadernado. A gente tem capa, a gente tem páginas, a gente tem estruturas de parágrafo, onde que o texto ele se encontra nessa margem que ela é escrita, como que o livro em si ele se organiza, como que ele encadernado, qual a técnica que se utiliza, se ele é encadernado, no caso, se a gente for pensar os livros atuais, se ele vai ser com costura ou ele vai ser com cola, mas se a gente está falando de manuscrito, tudo isso também entra. Então, a própria estrutura do manuscrito, ela é uma forma, ela é um modo de você se atentar também à forma. Ou seja, se tem algumas questões que elas são próprias de manuscritos medievais, por exemplo, porque a gente está falando de pergaminho. Pergaminho é pele, né? Então, quando a gente tem uma pele, pensa em pele de galinha, que acho que se aproxima mais da nossa vivência atual. Você tem aquela pele, um lado da pele que fica junto da carne, a face carne, que ela é muito mais lisa. E a face pelo, ela é muito mais porosa, porque não só ela está voltada para o ambiente, né, com as agressões do ambiente, mas ela tem os poros ali dos pelos, né, de onde tira aquele pelo ou a pena, no caso, se a gente fosse pensar em galinha. Mas dentro do pergaminho, a gente teria essas duas faces. Quando a gente tem um manuscrito, quanto mais ele se atenta no sentido de riqueza, sabe, de ele ser um objeto de luxo, vai ter alguns detalhes que são da codicologia, por exemplo, de se atentar que essa face do pelo, ela vai estar junto, sabe? Sabe quando você abre um livro e aí você tem ali duas páginas que se enfrentam, certo? Que, imagine, você abriu ali o livro, tem duas páginas, como se fosse uma página dupla. A face, a superfície de cada uma dessas páginas, ela vai ser semelhante, porque a aderência da tinta é diferente, por exemplo. Então, a gente vai ter um enfrentamento de páginas que é face pelo com face pelo e face carne face carne. Consegue entender o que eu tô falando, Rodrigo? Não, eu consigo. Eu tô imaginando aqui já um livro de carne. Porque você tá falando isso, eu tô imaginando, nossa, e cara. E tem livros de carne. E tem livros de carne. Tem livros de carne humana também. Tem coisas bizarras no mundo, que são muito divertidas. É, mas eu consigo imaginar. Não, e aí quando a gente tem... Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente tem um manuscrito que ele é muito luxuoso, luxuoso no sentido de enquanto você investe nele, isso significa ter mais imagens, porque imagem não é uma coisa nada barata no medievo, eles vão se atentar mais a essas questões, sabe? De você ter essas faces que se encontram e não que são alternadas. Porque a tinta, ela fica diferente a absorção, onde é a face pelo e a face carne. E aí o que acontece? Quanto mais regularidade num objeto, mais nesse sentido de similaridade entre as páginas, mais valioso é esse elemento. Isso é algo que seria influente na forma também. Só que se a gente não considera todas essas questões da imagem dentro do objeto, a gente perde essas questões e, por exemplo, talvez não vai perceber que está faltando uma página do manuscrito. Se todo manuscrito ele atende essa ideia de face pelo com face pelo e face carne com face carne, e em uma página específica está faltando isso, pode ser que uma das páginas tenha se perdido. Porque a gente tem muitas fragmentações do manuscrito, perda de folhos, ou com o tempo, quando aquele manuscrito já não faz mais sentido cultural, se arranca aquela página e ela vira marca-página para outros livros, ou vai ser comercializada de outro modo, fragmentada, e isso se perde. E aí, se você está ali super analisando uma imagem, falando da forma, da iconografia, da leitura, todo o conteúdo, e você faz vários questionamentos daquela imagem, só que tá faltando uma página. E essa uma página que tá faltando, às vezes, pode mudar completamente o conteúdo, a história daquilo que você tá dizendo, sabe? Então, essas brechas, elas precisam ser consideradas. E isso eu só consigo considerar na hora que eu penso aquele elemento como um objeto. Por isso que, quando eu fui começar a trabalhar com manuscritos medievais, assim como hoje, trabalhando, né, com ilustração infantil, eu tenho que considerar esse livro como um objeto. Porque tem muito mais coisa dentro dele que fala dessa... mesmo da leitura e da imagem, que não é apenas aquilo que a gente está olhando. Tem o corpo do sujeito que vira a página, tem a textura da página, a textura do manuscrito, tudo isso entra junto. Então, para eu conseguir prestar atenção a essa forma de um jeito um pouco mais justo, e não querendo dizer que eu vou conseguir voltar no medievo, óbvio que não, mas que considere outras questões, eu preciso me atentar a esse elemento como um objeto. Senão, sei lá, vai acontecer aquilo que aconteceu uma vez numa palestra que eu tava lá na USP. Desculpem, eu não lembro o nome do pesquisador, mas enfim, acho até melhor não lembrar. Mas ele tava falando sobre uma análise de um jarro que era... era um vaso grego que tava no acervo do Museu Nacional. Agora eu não lembro. E ele tava falando sobre uma narrativa, construiu toda uma ideia em cima daquela imagem que ele tinha projetado, mas sabe quando te incomoda? Porque aquilo é um vaso. Tipo, tá, mas havia tantos questionamentos e história em cima daquilo ali, e aí eu fiquei encucada com aquilo e perguntei no final da palestra, mas aí eu perguntei, então, mas o que que tem do outro lado do vaso? E aí ele não soube dizer, porque quando ele tirou as fotos, ele só tirou foto de um dos lados. E na ponta dessa projeção, dessa imagem, da fotografia, tinha um pezinho. E toda a narrativa dele era em relação ao gesto. Mas se você está falando do gesto e é um vaso, tem que considerar que você pode dar a volta nesse objeto, que ele é manipulável e que um elemento que está na frente não tem frente e verso. É mais complexo ainda do que um manuscrito. Você não tem frente e verso de uma página. Você tem um vaso por completo. Onde que ele estava, né? Um personagem. Falei, gente... Onde que esse vaso estava? Quem utilizava esse vaso? De onde que ele veio, né? Exato, tinha o que dentro dele, né? Eu fico imaginando nessa diferenciação, né? Então, a gente imaginar que daria pra te partir por um manuscrito medieval como forma e tentar analisar quais os elementos frios que tem ali, que imagens são essas, que cores diretamente são essas, sem antes pensar o que elas significam. E quando a gente tem um objeto, a gente se dedica a estudá-lo como uma coisa no mundo, de certa maneira, como uma coisa viva, né? Tem essa diferenciação. Você estava falando, eu estava pensando que isso é mais ou menos o que a gente faz ou pode fazer, por exemplo, nas baladas. O som da noite! As baladas! Ou no Tinder. Porque você tem a possibilidade de você começar, de você se aproximar por uma pessoa pela forma ou pelo objeto. Se for pela forma, você só manda um cala a boca e me beija. E aí você tem a forma. É, você bateu o olho, você tem a forma, você não se preocupou com mais nada. E é claro, você pode descobrir algumas características de como que essa pessoa é no mundo depois. E isso pode ser preocupante e você pode se decepcionar. É, pode ter surpresas positivas também, mas a probabilidade de você se decepcionar é grande. Você não considerou aquela como uma pessoa no mundo, você analisou a partir da forma e você acreditou que era o suficiente. Você falou, beleza, depois eu vejo o que mais tiver que ver, o resto não importa. Ou você pode considerar aquela pessoa como um objeto vivo, uma coisa no mundo, e perguntar de onde você veio, o que você faz, quais são os seus interesses. E, de repente, aquela forma, ela vai tomar significados muito distintos. Então, você tem a forma, ela pode mudar de significado quando ela é considerada como objeto. E é sempre bom se atentar nisso quando a gente estiver se aproximando de pessoas e também de trabalho de arte. E esse é o caso, acho que... eu não sei se foi um exemplo bom. Eu acho que você... Não, eu já ia dizer, eu acho que você deveria colocar aqueles efeitos sonoros de palmas agora, entendeu? Palmas Tocantins. Porque, porra, que puta comparativo. Adorei. É, não, isso é o cansaço depois do dia de trabalho. Não, mas isso é interessante o que você disse, porque também vai distinguir pessoas que são extremamente formais e que elas não vão se importar para essa questão do contexto. Porque para ela é um beijo como técnica e aquilo ali na sua restrição do momento como uma forma de prazer e pronto, e acabou. Não é um problema, vão existir pessoas assim, vão existir pessoas que não são assim. Você de pensar no dia a dia também, pensar no ambiente de trabalho, quando vem um colega de trabalho e ele é mal educado, se você se atentar pra forma, você só vai considerar aquele acontecimento, aquele fato simples, a pessoa, ela foi mal educada e aconteceu um distúrbio no trabalho. Agora, se você se atentar pra pessoa como um ser vivo no mundo, como um objeto na realidade, um objeto de estudo, e for observá-la, você já vai se perguntar o porquê da pessoa estar estressada. Você vai se perguntar o porquê daquela reação, antes de você considerar a forma daquela reação. Então, você vai pensar que as coisas, elas têm origem, elas têm funções diferentes, elas não acontecem só naquele momento para você, porque você resolveu observar. Então, ela não está ali para você observar naquele momento, recortada da realidade. Nada está. Isso é importante para a gente começar. A gente está falando de ambiente de trabalho, a gente está falando de manuscritos medievais, a gente está falando de paquera nas baladas, para indicar como que a forma é uma questão complexa para o Panofsky. O título do texto do Panofsky, que dá nome a esse episódio, é A Perspectiva como Forma Simbólica. Note que ele não está considerando a perspectiva como a partir dos objetos em contexto. Ele está falando de uma maneira extremamente ampla. Então, em qualquer objeto que você pegasse, foda-se qual seja o objeto. Ele está dizendo mais ou menos isso. Dane-se qual seja o objeto. Eu estou falando aqui de uma coisa que ela é praticamente universal. Olha, eu estou falando da forma. Então, a perspectiva como forma simbólica, e eu vou falar sobre ela de modo que ela possa ser aplicada, que essa ideia possa ser aplicada em qualquer objeto. Talvez não funcione tão bem assim. Talvez você não possa pegar essa ideia, essas ideias de perspectivas e aplicá-las para julgar ou para analisar qualquer tipo de objeto. Se você não considerou o objeto antes, talvez considerar a forma que está nele vai perder o sentido, ou vai modificar o sentido dele. Então, a primeira palavra que a gente tem é forma. Então, forma diferente de objeto, Panofsky não está considerando objetos específicos no mundo. Ele não está considerando esses objetos como coisas que habitam uma realidade, que habitam uma natureza. Ele está considerando uma forma de maneira generalizada. Então, existe essa forma, e que forma é essa? Essa forma é a perspectiva. Antes da gente entrar em qual perspectiva é essa, a gente tem que pensar que ele deu uma característica a essa forma. É uma forma simbólica. Então, não é qualquer forma, não é uma forma material, não é uma forma única, não é uma forma observável num ponto, é uma forma simbólica, é uma forma que ela pode aparecer de diversas maneiras, mas ela é simbólica, ela tem ligação com os significados, ela pode simbolizar alguma coisa, só que a gente não está falando de um objeto específico. Então, a gente está falando de perspectiva, que pode ser aplicada em qualquer coisa, pode ser aplicada em qualquer imagem. Então, a própria perspectiva, independente da imagem onde ela está aplicada, ela por si só já é simbólica. Por si só, a perspectiva detém significado, e é o que ele diz pra gente. Mas dizer simbólico pro contexto no qual o Panofsky trabalha, já que a gente não vai considerar o Panofsky, o texto dele, simplesmente como forma, a gente vai considerá-lo como um objeto vivo, esse texto como um objeto, a gente tem que pensar do que ele trata, para qual conteúdo que ele fala, o que ele decide abordar. O simbólico para ele diz respeito à passagem do gótico para a Renascença, especificamente a Renascença de Florença. E aí ele vai aplicar a sua teoria. Olha, aqui a perspectiva, olha como ela funciona como forma simbólica e o que, que ela simboliza. Isso para a gente é interessante de diversas maneiras, concordando ou não concordando com o Panofsky. A gente deve, de imediato, pensar em algumas afirmações antes da gente entender o que, que o Panofsky diz. A primeira é que, se a perspectiva é uma forma simbólica, então não existe exatidão, não existe o correto, não existe uma simbologia pronta, eterna, eficiente. Então, se é uma forma simbólica, não existe uma forma correta. Nenhuma perspectiva é correta. Nenhuma perspectiva é exata. Porque toda perspectiva simboliza alguma coisa. Ela simboliza um pensamento da sua época. Ela simboliza um estado de espírito. Ela simboliza uma visão social. Ela simboliza um posicionamento político-econômico. Ela simboliza uma transformação social. Ela simboliza expectativas religiosas. Ela simboliza algo. E também que não, então não haveria uma só perspectiva. Não há perspectiva correta, exata e permanente, e não há só um tipo de perspectiva. Utilizar a palavra simbólica pra gente é sintomático no texto. A gente entende que ele vai falar, já que a gente entende que ele vai falar da passagem do período gótico para a Renascença florentina, e vai comparar os dois períodos, a gente tem um peso diferente ao usar o simbólico, porque a perspectiva utilizada fora do universo da Renascença florentina é uma perspectiva não linear. Mas ela ainda é uma perspectiva. É o que a gente chama de perspectiva simbólica, ou em alguns casos, de perspectiva invertida. Então, antes da gente trabalhar com que perspectiva foi essa que surgiu na Renascença florentina e que vai se autodeclarar como exata, vai se autodeclarar como uma perspectiva correta, antes da gente abordá-la diretamente, a gente precisa entender o que, que era compreendido como perspectiva nesse outro contexto, que é o contexto gótico do final da Baixa Idade Média. Encerrei a fala. Não sei nem por onde partir. É porque, apesar de ter toda essa questão, né, do Panofsky, ai, meu sangue medievalista fervendo, apesar de toda essa questão do Panofsky, de trazer, né, essa questão do simbólico, e de considerar essa multiplicidade, como você estava falando, vai depender, né, dessa questão simbólica, ele, mesmo assim, ele traça toda uma relação ali que ela é quase de querer ali, como se diz, como se o objetivo máximo fosse alcançar de fato a perspectiva que ela é a renascentista, né? Não, Ed, pode deixar o sangue medievalista ferver, porque eu até queria que você falasse disso, então, peraí, tá falando de perspectiva. É, porque assim, do que eu me lembro, do que eu cheguei também a trabalhar na dissertação, o que vai acontecer é que mesmo quando ele tá falando dessas relações da perspectiva simbólica, pra gente o próprio uso da palavra simbólico se torna talvez um pouco confuso, não sei se é essa palavra adequada, mas porque dá a impressão de uma abertura muito grande de margens, e de fato abre uma margem muito grande ao que tudo que vinha sendo trabalhado até então, às vezes, mas ainda assim é como se existisse ali uma série de interpretações, como se tivesse na fala do Panofsky um monte de imperfeições que vêm antes desse gótico que vão ser aos poucos corrigidas a partir do alcance da perspectiva que, mesmo que ela seja simbólica, ela é uma perspectiva que é trabalhada a partir de um ponto de vista de um espectador diante dessa imagem, digamos assim, né? Considerando um ponto de vista ali dentro da... fora, né? Da imagem, olhando para essa imagem. Peraí, a gente não tem só um tipo de perspectiva. Se a perspectiva linear, ela não é a única, ela não é correta, apesar de muitas vezes a gente usar a própria palavra perspectiva como sinônimo de perspectiva linear, no momento em que a gente usa o termo simbólico, a gente remete a outras perspectivas, a outros modos de construir a imagem, que eles não dependem da exibição de um espaço naturalista ou da tentativa de simbolizar um espaço naturalista naturalista a partir de princípios matemáticos, que é o caso da perspectiva com ponto focal. Então essa é uma expectativa. A perspectiva linear com ponto focal simboliza um espaço naturalista. Mas não só não há exatidão nisso, como a intenção é simbolizar esse espaço naturalista. Agora você tem outros espaços da imagem, que não só os espaços naturalistas, que são simbolizados de outra maneira, de outras maneiras nos períodos românico e gótico, por exemplo. É porque eu tô lembrando várias outras referências, enfim, dessa questão do naturalista, né? Tem o Florensky, não sei exatamente como que pronuncia, se é Pavel Florensky, que ele é russo, ele vai falar que uma representação naturalista, na verdade, ela não existe, porque ser natural não vai ser representação, ou algo assim, sabe? Ele, às vezes, escreve um pouco como o Schopenhauer também, porque ele vai crescer algumas críticas mais enervadas. Quando a gente fala dessa perspectiva simbólica, lógica, ela abre margem a gente pensar que existe outros modos de se falar de uma imagem, mas que às vezes até a própria palavra perspectiva, talvez ela não venha muito bem a calhar nesse sentido. A gente tem uma ideia, por exemplo, de perspectiva inversa ou invertida, que é algo que o Florensky vai falar, mas que até essa relação com a própria noção de perspectiva, ela se torna às vezes um pouco contraditória, porque a perspectiva inversa não quer dizer que esse sujeito que está observando a imagem, ele está dentro da imagem, e a partir de estar dentro da imagem, existe uma certa desproporção, seria uma palavra que talvez o Panofsky usaria um pouco mais. Não quer dizer isso, quer dizer justamente que existem vários outros pontos de vista que não constroem uma imagem a partir das suas relações, que elas são geométricas ou de proporções ali matemáticas, mas que elas vão se basear numa questão que ela é mais voltada para uma importância simbólica, e aí sim, a noção de perspectiva simbólica, ela vai ser importante, mas não do mesmo modo, talvez, que o Panofsky que traz, porque essa perspectiva inversa, ela não vai ser construída então por um espectador dentro da imagem, mas ela é uma inversão daquilo que se considera da própria perspectiva. Quando a gente está pensando essas relações que se constroem dentro da imagem, principalmente se a gente fala de uma imagem medieval antes do gótico, essas relações, elas vão considerar mais as próprias tensões dentro da imagem, entre os personagens, ou entre elementos que talvez não entrariam como um discurso para Panofsky, do que necessariamente uma organização estrutural matemática. Por exemplo, se eu tenho uma imagem em que eu tenho a representação de um Cristo no trono e ao redor dele um coro de anjos. E do lado desses anjos, várias pessoas representadas como seres humanos mesmo, né? Elementos que fossem terrenos. Essa representação dessa imagem, ela não consideraria ali uma relação de profundidade, uma perspectiva linear a partir do olhar de quem está observando essa imagem como uma tela pintada, sabe? Como uma imagem feita como pintura. Mas consideraria que uma perspectiva simbólica daquele que está observando, até porque a gente não pensa que essa imagem está sendo vista por um sujeito necessariamente, mas essa imagem é a presentificação de algo que é sagrado. Então, o Cristo, ele, por exemplo, não vai estar ali do mesmo tamanho que um anjo, mesmo que ele esteja um lado a lado um do outro, ele vai ser muito maior. O trono, muitas vezes, a gente vai ver, né, ele de vários pontos de vista ao mesmo tempo, porque você quer mostrar não só aquela pedra preciosa que está na frente do trono, mas algum elemento que está atrás do trono ao mesmo tempo. É como se a gente conseguisse entrar na imagem e vê-la por dentro. E aí, nesse sentido de perspectiva inversa, né, de conseguir observar que há várias relações dentro da própria imagem que elas falam mais de uma simbologia, de uma narrativa interna, do que necessariamente de algo que é de uma estruturação matemática ou do olhar. Não, até porque tem que separar há uma necessidade de separação na imagem sacra medieval entre esse mundo da imagem, esse mundo que é representado na imagem, esse mundo, esse universo metafísico sagrado e o mundo de quem observa. Então, o mundo de quem observa é um e ele não faz parte daquele mundo que está na imagem. Se a imagem ela se estendesse por algum artifício para abarcar o próprio espectador, isso é uma generalização, porque há exceções, óbvio, mas de modo generalizado, se essa imagem medieval, ela se estendesse para abraçar o sujeito que observa está no universo, está no mundo temporal. O sujeito que observa é secular, ele é terreno. Então essa imagem não pode englobá-lo, ele não pode fazer parte dessa imagem de modo tão natural. Há de se perceber uma separação. Então eu observo a imagem e ela representa algo, ela simboliza algo de outro plano. Como ela simboliza algo de outro plano, ela detém características disso. Ela te apresenta, e aí sim, na sua forma, ela te apresenta na sua forma características de um mundo que é, ao qual você não pertence em corpo. Então você, diante da imagem medieval, não está no mesmo universo do Cristo entronizado. Está no universo separado de você, e aquela imagem obedece a regras distintas da observação que você faz à sua volta. À sua volta você segue regras de observação, e as regras daquela imagem, elas são fechadas, elas estão dentro daquele universo. E aí que dá para entender bem a ideia de que existe uma perspectiva, mas essa perspectiva, ela não está interessada em englobar formalmente quem observa. Ela está realizando uma separação. Então ela inverte essa lógica da perspectiva linear, da perspectiva que engloba o espectador. É interessante que... Aí que tá, né? Por isso que as coisas são mais complexas do que pensar essas compartimentações. Essa imagem medieval, ela não vai englobar esse sujeito nesse sentido, como você está dizendo, né? De esse sujeito ser o ponto de vista que vai nortear a organização estrutural da imagem. Mas, ao mesmo tempo, essa imagem medieval, ela vai considerar sim, aí que tá, ela vai considerar sim também que esse sujeito existe, o sujeito que está vendo a imagem, porque essa imagem, ela é feita para ser consumida, consumida mesmo, no sentido, às vezes, até mesmo de ser comida, de ser beijada, de ser tocada. Tipo o Cristo, né, que ele tem que ser consumido. Isso, exato. Isso era uma piada, mas tudo bem. Era uma piada. You're a loser, loser. Desculpa, tipo, mas consumido. O pior é que não é. É consumido, eu hóstia, muito... corpo de Cristo. Não, mas isso não é uma piada, isso é o mistério da fé. Ai, meu Deus. Se a gente for pensar em questão de âmbito do conhecimento, enfim, histórico, isso não é uma piada. É aquilo que estrutura toda a narrativa da imagem. É, por isso que eu não entendi a piada, porque realmente era nesse sentido que eu estava falando, sabe? De você ter uma inserção do sujeito para esse consumir da imagem, justamente porque... o modo como a imagem medieval ela vai considerar que esse sujeito existe, esse sujeito que consome, não é a partir da forma, é a partir do objeto. Essa que talvez seja a grande diferenciação, porque o sujeito que consome essa imagem não consome pela forma, no sentido de ele é aquele que norteia a estrutura. Não, o olhar desse observador não norteia a estrutura de nada. Não é o olhar de profundidade que vai distanciar o Cristo do anjo, mas é o modo como esse sujeito usa o livro que vai fazer com que essa estrutura ela seja organizada, porque esse sujeito que usa o livro, que consome essa imagem, e aí sim, num sentido às vezes, muitas vezes de consumir mesmo, de, sei lá, beijar tanto aquela imagem ou de passar tanto a mão ao ponto dela sumir, esse sujeito, ele vai entrar na imagem num sentido praticamente simbólico e de conexão. O mundo terreno que vive esse sujeito que consome imagem, ele não é desconsiderado pela imagem medieval. Ele é, de certo modo, apartado, mas ele vai ser mais considerado dentro do objeto, porque é a conexão que é mais carnal, que é mais voltada ao tátil, ao sensorial, que conecta esses dois elementos. Agora, a estrutura formal da imagem, que vai ser o ponto focal ali de discurso do Panofsky, ela sim vai estar desconectada desse sujeito. Quando a gente está trabalhando com imagens medievais, a gente vai ter que considerar essa complexidade, que é algo que, no final das contas, o Panofsky começa a considerar, mas acho que ele chega a morrer um pouco antes disso, no final das contas. Dentro dessa questão da performance da imagem, por exemplo, se o padre está ali com esse manuscrito na mão, num dia comemorativo, esse manuscrito tem uma imagem, ele abre esse livro para a comunidade, ou seja, ele se volta, porque as missas elas eram celebradas de costas para o grande público, né, para os fiéis. Se ele volta, se volta para os fiéis e abre esse livro, toda essa ritualística de abrir o livro e mostrar a imagem, isso é considerado como um consumo dentro do próprio fazer do objeto, mas não necessariamente dentro da organização da imagem. Ela vai ter uma conexão, às vezes, pelo detalhe. Um detalhe no sentido de tamanho da imagem, porque se é uma imagem que ela precisa ser vista e pensada como uma questão de, às vezes, até mesmo um poder político, então ela precisa ser de maior estrutura, ela precisa ser de maior proporção. Se ela vai circular entre um grupo muito restrito, muitas vezes ela vai poder ser ornada a ouro, ela vai ter elementos ali que não atendem a uma noção de perspectiva. Elas nem pensam sobre perspectiva necessariamente, nesse sentido de organização da imagem, porque aquilo que é da presença é mais importante. O Daniel Rousseau, que é um historiador francês, ele atual, ele vai falar sobre a noção de imagem-presença, por exemplo. Não só ele, mas também de Dubermann, enfim, vai falar dessa presentificação. A imagem, ela é uma presentificação de algo que é divino. Então, por mais que muitas vezes a gente esteja falando de uma organização que ela é estrutural da imagem, assim como o Panofsky vai falar dessa perspectiva, mesmo que de forma simbólica, toda essa estrutura, na verdade, ela serve para fazer com que aquilo que está na imagem seja presentificado. Então a gente às vezes até nem usa o termo representação ou perspectiva, porque isso não vem, isso não é o objetivo da imagem. O objetivo é outro, o objetivo ele é do invisível, nem é mesmo do visível. Então tem outras relações que constroem essa imagem que não se pautam nem mesmo pela perspectiva. Mas então, eu sei que você odeia o Panofsky. Mas tem alguns pontos que eu acho até que, assim, dá pra passar um pano nesse texto. Que até ele começa o texto trazendo uma citação do Durer, que ela é bastante aberta com relação ao sentido de perspectiva. Ou seja, perspectiva é uma palavra latina que significa ver através de, o que dá ali a margem pra se iniciar um discurso que aceita uma continuidade entre a imagem medieval e a imagem renascentista. Que você pode se perguntar, se perspectiva é ver através de, então qualquer conjunto de imagem, ele apresenta alguma espécie de perspectiva. Porque você vai se perguntar, através de que estrutura você pode consumir aquela imagem, você pode perceber aquela imagem. E haverá uma estrutura para aquela imagem que te permite percebê-la. Se não houver uma estrutura, você não conseguiria consumir aquela imagem, você não conseguiria observá-la, e no caso da imagem medieval, como você ressaltou agora há pouco, você não conseguiria performá-la. Então existe uma estrutura, e é através dessa estrutura que você pode perceber a imagem, que você pode consumir a imagem. Então Panofsky aqui nesse texto, ele já adentrou nesse universo mais estruturalista da historiografia, qual ele passa a fazer parte. Então ele já escapa um pouquinho daquele formalista do início do século XX, do iniciozinho do século XX, e já está começando a pensar por uma visão mais estruturalista, de não tentar separar os objetos totalmente do seu contexto, ao mesmo tempo em que ele tenta imaginar que existe uma base que ela vai ser obedecida, vai ser seguida por todos os objetos, e nesse caso aqui é que eles precisam de uma estrutura através da qual eles possam ser consumidos, através da qual eles possam ser percebidos. E se colocado dessa maneira, a palavra perspectiva, ela não pode ser usada apenas como um sinônimo de perspectiva matemática, perspectiva linear. Qualquer através de uma estrutura que te permita perceber uma imagem é uma perspectiva. Se for pensar, é nesse sentido que a gente usa perspectiva de modo mais amplo no dia a dia, né? Como perspectiva de vida ou algo do tipo. Então você ter perspectiva é o ver através de alguma coisa. Esse alguma coisa é a estrutura que te permite compreender aquilo que você percebe. Logo, a perspectiva de cada época vai depender da estrutura que cada época possui para perceber as coisas. Qual estrutura é mais confortável para cada contexto, para cada época, para cada cultura perceber aquilo que é representado? Vamos voltar a essas duas palavras que a gente trabalhou nos dois momentos anteriores. A gente trabalhou com forma entendeu a diferença entre forma e objeto. E o Panofsky aqui está falando de forma. A gente entendeu o simbólico e percebeu que o simbólico ele não é desconectado do material, ele não é desconectado do físico. O simbólico precisa de um canal de comunicação e esse canal de comunicação faz parte do mesmo mundo que a gente. Só assim o simbólico pode existir. Então, gente, essas duas palavras que o Panofsky usa para intitular o seu ensaio, forma simbólica, elas indicam o que vai ser tratado. Então ele olha, vai ser uma forma, e essa forma, que é essa estrutura, ela é simbólica. Então ela é simbólica, o que ela vai simbolizar? Alguma visão de mundo. Então você tem em cada período, em cada contexto, uma forma perspectiva que ela é capaz de simbolizar, de dar acesso às pessoas daquele contexto para elas perceberem, para elas consumirem imagem. Então, em cada época, em cada contexto, você vai precisar de uma forma perspectiva que possa simbolizar isso de maneira mais eficiente, de maneira mais confortável. Durante um bom período, em diversos contextos medievais, a perspectiva invertida era a forma simbólica mais adequada para que você pudesse representar aquelas imagens e que elas pudessem ser consumidas. Então a perspectiva invertida, ela era a estrutura mais adequada para aquele contexto. Mas existe uma transformação no final do gótico, no século XIV, já no final do século XIII, mas principalmente no século XIV, a gente tem uma transformação racionalista que vai exigir novas formas para simbolizar esse modo de ver o mundo. Então você tem uma percepção de mundo não tão racionalista antes do desenvolvimento do que a gente chama de pensamento escolástico ou de filosofia escolástica dentro dos mosteiros, e a escolástica vai fazer ressurgir um racionalismo ou dar impulso para um racionalismo. Esse racionalismo alimenta um espírito do tempo, e esse espírito do tempo medieval do final do século XIII e do século XIV vai pedir que você tenha uma nova estrutura através da qual você possa perceber, você possa consumir a imagem. Então sim, a gente já tem desenvolvimento e uso de perspectivas lineares dentro do gótico. O gótico vai apresentar imagens que elas trabalham não apenas com a perspectiva invertida, mas imagens que elas trazem os personagens proporcionais, os personagens habitando um mesmo espaço, os personagens pisando um mesmo chão, ainda com o risco de que isso pudesse ser considerado herético por você colocar a figura do Cristo, por exemplo, num mesmo plano de importância que outras figuras hierarquicamente menores. Mas ainda com esse risco, o racionalismo da escolástica ele vai dar essa permissão. Então você precisa dessa nova estrutura. E aí sim eu entendo seu ranço, a sua birra com o Panofsky, porque ele vai colocar que esse caminho do uso da perspectiva linear no gótico, ele é praticamente um ensaio daquilo que vai ser o refinamento da perspectiva de ponto focal durante a Renascença. Fomos salvos da imagem medieval. O meu ranço, não sei nem se é ranço, é só porque às vezes eu acho muita forçação de barra quando se tenta enfiar Panofsky em tudo, sabe? Ele é útil, como qualquer obra, como todas muitas outras obras, para falar de um determinado momento histórico, uma linha, um tipo de pensamento, mas se eu vou falar de imagem medieval, Panofsky muitas vezes vai entrar mais como um contraponto, necessariamente, do que como um aporte teórico mesmo, né? Ele usa a produção medieval como uma justificativa para finalmente chegar ao Renascimento. Então, de um modo ou outro, o interesse dele não é perceber a imagem medieval dentro da sua complexidade, é fazer a figura encontrar o chão, né? Mesmo que ele considere que ele entenda ali dentro da sua narrativa que há muitas outras coisas a se considerar. Mas o foco do Panofsky não é isso, não é a imagem medieval, no final das contas, né? Não, até porque ele é boa parte desse ensaio, por exemplo, ele se dedica a questionar a perspectiva renascentista. E para mim talvez esse seja um dos grandes interesses assim, desse ensaio, porque ele demonstra ele apresenta algumas características da perspectiva linear que a gente desconsidera até hoje. Até hoje, quando você vai aprender a desenhar, você vai pegar um curso técnico de desenho, vão te ensinar a desenhar a partir da perspectiva com um ponto focal único. Um único ponto ponto focal. Como se ela fosse a estrutura para representação do espaço mais adequada. Como se ela fosse a mais correta. Ou ela fosse a mais aproximada da nossa percepção natural. Da nossa ótica. E não é. É, ela é bem distorcida se a gente pensar nesse sentido. Então, uma das primeiras coisas que ele apresenta é como que o nosso, e é uma coisa óbvia, mas como que a nossa visão, ela não é reta, como que a gente não percebe o mundo de maneira reta, como que o nosso próprio olhar para que a gente possa perceber o mundo de modo natural, ele não possui perspectiva. A perspectiva não existe na natureza. A gente não tem perspectiva. A perspectiva é uma abstração, ela é artificial, e por isso não existe uma estrutura perfeita para que você possa representar a natureza, até na citação que você trouxe, né? Se a representação já não é natural. E o nosso olhar, ele cria curvaturas, ele cria distorções, e se a gente tenta observar a periferia do nosso olhar, ele apresenta essas distorções, ele curva as linhas quando há linhas à nossa volta, ele realiza essa curvatura. Então o nosso globo ocular, ele realiza essa curvatura, e utilizar a perspectiva linear, a perspectiva com ponto focal único, desconsidera essas distorções do nosso olhar, que permitem que a gente interaja com o mundo natural através da visão. Então a gente tem uma distorção que ela passa a ser entendida como exatidão, por um desejo muito forte do século XV de trazer a exatidão matemática, de trazer um extremo racionalismo para a feitura das imagens, ou como você disse, de colocar o objeto num chão, e aí esse chão da caixa da perspectiva renascentista vai ser o limite desse objeto, e supostamente ele se estenderia para o restante do quadro, só que ele vai criar essas distorções. Quanto mais os objetos se afastassem do ponto focal, do centro, eles não deveriam obedecer aquelas linhas retas. Não existe essa linha reta que parte do ponto focal e chega até as costas do espectador ou abraça o espectador. Ela não vai funcionar assim. Então, essa perspectiva, ao desconsiderar isso, se baseia muito numa interpretação, às vezes, um pouco equivocada de alguns tratados, como o Tratado Vitruviano, por exemplo, que dentro do ensaio do Panofsky, a gente percebe que não se referia necessariamente a essa perspectiva linear com um ponto focal único, com essas linhas retas, mas ele vai falar de uma perspectiva curva e que a gente consegue compreender melhor ao tentar desenhar os templos antigos, por exemplo. Se você for tentar desenhar a sequência de colunas de um templo grego, você vai perceber que elas... Você pega uma fotografia disso e tenta fazer um desenho a partir da fotografia, você vai perceber que se realiza uma curvatura. Há uma distorção proposital no planejamento desses edifícios para que eles se aproximassem mais de uma compensação das distorções que o nosso globo ocular faz. Então isso não é estranho quando você pega esse estudo, quando você percebe como que isso acontece no planejamento dessas colunas. Colunas de templos gregos, e é algo que a Renascença Florentina não faz. A Renascença Florentina, ela trabalha com essa incorreção da perspectiva de ponto focal único, que vai se tentar corrigir aos poucos. À medida que os artistas da Renascença Florentina, eles avançam na pesquisa sobre a perspectiva linear, eles tentam aos poucos corrigir essa distorção, mas você sempre vai ter algo artificial, você sempre vai ter um espaço artificial no uso dessa perspectiva linear. Tanto que aos poucos ela é abandonada também para a representação. Ela não vai causar uma impressão tão positiva. Quando estava falando sobre essa relação da imagem perspectiva, né, dessa superfície plana e da imagem retínica, né, que considera-se esse olho físico, esférico, etc., eu estava lembrando de como que a gente não pode reduzir, né, as produções de um autor. Por isso que eu falo que, por mais que eu tenha certos ranços com Panofsky, tem muita coisa dele que vai se aproximar de outros trabalhos que, para pensar a imagem medieval, seja mais interessante. Mas, por exemplo, aquele trabalho que eu falei do Florensky, né, que é o livro da perspectiva inversa, ele vai se aproximar muito dessa obra do Panofsky na hora que se fala sobre essa relação com a realidade, não só a questão do naturalismo, enfim, como eu tinha falado antes, mas o Florensky vai dizer que a perspectiva, ela surge do teatro, no cenário do teatro. Então ela vem para substituir uma realidade pela sua aparência, mas que no final das contas essa perspectiva, ela não chega a substituir necessariamente, porque nunca se alcança aquilo que é natural, E isso é um ponto de encontro entre os dois autores, os dois pensadores, porque a gente está falando, ok, de uma realidade, mas ela não é assim tão simples, ainda mais no caso do Panofsky, quando começa a considerar o olho, que olhar é esse? Mas é um olho físico, depois é um olho histórico, então tem muitas coisas a serem consideradas ali ao mesmo tempo. Esse livro do Florensky, ele... não exatamente o livro, mas o trabalho do Florensky vai ser citado nos diários do Tarkovsky, quando ele está principalmente escrevendo ali a estrutura de um filme dele de... ai, acho que era de 67, 66, enfim, que é do... o filme Andrei Rublev, que era um pintor de ícones do século XV, que aparece, né, como a temática do filme, e que a teoria da perspectiva inversa vai ser ponto ali de modo de organização de algumas estruturas do próprio filme, de chave de leitura do próprio filme. Isso é interessante a gente pensar, então, quer dizer, a gente está falando de perspectiva, mas a gente está falando de modos de organização daquilo que a gente considera aquilo que a gente está vendo, né? O mundo como a gente está vendo. E aí depende daquilo que a gente está vendo, o que a gente está querendo ver. No caso, quando a gente fala perspectiva, igual você falou, ver através de, essa tradução latina, né, que significa ver através de, ela vai ser uma abertura, nesse sentido, como você disse, né, do trabalho, quando o Panofsky começa o texto falando sobre isso, mas ao mesmo tempo, ela se torna um complicador quando ela tentar ser aplicada em outros momentos históricos. Porque, por exemplo, se a gente fala de imagem medieval, a gente não vê através de, a gente vê aquilo, né, você não está vendo Cristo através da imagem de Cristo. Não, é Cristo e pronto. Para a gente, essa relação com a imagem é um pouco mais complicada, porque internalizar o sentido de apresentação em contraponto à representação, para a gente é muito complicado, né? Então, o medievo que está vendo ali aquela imagem de Cristo, ele não está vendo uma imagem de Cristo, ele está vendo Cristo, a materialização de Cristo. Isso para a gente é meio estranho, né? Então, você colocar a ideia de perspectiva, ver através de, vai ter uma relação mais complexa, que é um ver através da materialidade, ok, mas ao mesmo tempo é um ver realmente, ver de fato, é o é da imagem, né? O ser da imagem. Enfim, então, o espaço que vai ser considerado para essa narrativa da perspectiva, ele vai ser um complicador, porque a gente está falando de espaços diferentes, né? Não é um espaço racional, ele é um espaço que ele é simbólico. No caso do Panofsky, ele vai falar de um espaço psicofisiológico, né? Que é, tem ali esses limites que são impostos pela capacidade perceptiva, como esse olho físico, etc. Que vai tentar fazer essas correções, né? Mas tem vários modos, no final das contas, da gente pensar a imagem em si, né? Não, acho que esse é um ponto bom para encerrar, assim. Então, que a gente... esse termo até que o Panofsky usa. Então, a gente tem um espaço psicofisiológico, que é esse espaço da percepção. Vamos tentar trabalhar isso de uma maneira que é um pouco mais tranquila. Você pensar que esse é o espaço da percepção, é o espaço da vivência, é o espaço da sua relação corporal com o mundo, é como você o percebe de forma direta. Não existe uma representação perfeita desse espaço. E para tentar criar algumas representações desse espaço, a gente concebe estruturas. Cada época concebe estruturas próprias para representar. E essas estruturas, antes mesmo delas serem usadas para representar um conteúdo, elas representam uma visão de mundo, elas representam uma postura diante do mundo, elas representam o desejo de apresentar algo de certa maneira, o desejo de ver através de certa maneira. Então essa forma, essa estrutura é o que a gente chama de perspectiva. Então cada época vai desenvolver a sua perspectiva, ou desenvolver a sua estrutura para ver através de, antes mesmo de você colocar o conteúdo. É isso que Panofsky defende. Então, olha, independente do conteúdo, a gente poderia identificar que na Renascença do século XV se desenvolve, ou se tem, e os artistas tentam desenvolver de modo cada vez mais refinado, uma estrutura para apresentar o mundo através de uma forma racionalizada, através de um artifício que ele dá a entender um mundo exato, um mundo que não é exato na natureza. Na natureza não há essa exatidão, mas o desejo é, o espírito da época é a exatidão, chegar à exatidão, o desejo pela exatidão. Então você vai conceber uma estrutura, uma perspectiva como uma forma simbólica. É uma forma de simbolizar um mundo que seja exato, simbolizar um mundo que segue essas regras. E por isso é sempre falho. Por isso, em todo o texto do Panofsky, ele vai, ao utilizar a palavra correto, ou correta, depois de perspectiva, coloca aspas. Então é perspectiva correta, entre aspas, porque ele sabe que não existe essa perspectiva correta. E antes da perspectiva linear de ponto focal único do século XV, você tem essas outras perspectivas medievais, que também não serão corretas, mas que elas são a estrutura através da qual você pode apresentar um mundo que represente aquele espírito do tempo, aquela vontade, aquele desejo dos artistas, desejo daquela cultura de modo geral. Então isso explica um pouco mais a ideia de perspectiva como forma simbólica. E eu até preferiria trocar o forma, por ser problemático, como a gente discutiu no começo, por estrutura. Então você pensar uma perspectiva como uma estrutura simbólica. Parei. Parei. Posso dar uma indicação? Pode dar uma indicação. Eu não me conformo de não dar uma indicação. Não tem necessariamente a ver com perspectiva, nem como necessariamente forma simbólica, mas tem um livro que é do Peter Newell, que é O Livro do Foguete. É um livro infantil antigo, já que eu sempre tô trazendo um monte de livro infantil, mas ele é muito legal porque ele, a gente estava falando de perspectiva, ele conta a história de um foguete que é lançado no porão e aí ele sobe todos os andares e o livro, ele é furado, né? Ele é perfurado onde passa o foguete, e aí você tem a perspectiva da subida desse foguete, passando por todos os andares e o corpo do livro. É muito legal. Eu não vou dar nenhuma indicação específica, até porque já tem as indicações dos livros. Eu sei que às vezes são leituras um pouco chatas, leituras acadêmicas, mas para quem tiver mais interesse sobre o assunto, é fácil de encontrar a perspectiva como forma simbólica e outras produções do Panofsky, que além da perspectiva inversa, a gente deixa as referências linkadas no episódio, e a leitura vale a pena, apesar de serem textos, às vezes, como a Fabiana falou, que possuem problemas, que eu acho até interessante a gente hoje fazer a leitura de alguns textos que eles já são quase canônicos dentro da história da arte, para que a gente possa criticá-los a partir das transformações que a gente teve nas teorias da arte. Acho que a gente precisa fazer isso. Se a gente abandona alguns textos, que eles são textos de base da nossa historiografia, não faz o retorno a ele, uma análise, uma digestão disso, a gente pode ter dificuldade de pensar como que podem funcionar as teorias da arte dentro da nossa historiografia. Até por isso fica a indicação também de um livro que ele trabalha um pouco com esse resgate também, que é A Imagem Sobrevivente de Duberman. Então, A Imagem Sobrevivente de Duberman, a gente tem um pouco desse resgate da historiografia, desse estudo mais aprofundado do formalismo, e o que a gente consegue, ao digerir o formalismo dentro da história da arte, o que a gente consegue digerir e produzir a partir disso. Dá para tirar coisas interessantes. Então fica aí uma sugestão também acadêmica da Imagem Sobrevivente do Jorge Duberman. O Diante da Imagem também tem bastante coisa em relação a essa questão historiográfica. E é um pouquinho mais digerido, sabe? Digamos assim. Mais didático? Mais didático. Digerido é uma palavra tão feia, né? É, mais didático. É que não chega nem a ser tão didático, mas tem uma parte mais introdutória, assim, que é interessante também. Principalmente a introdução mesmo, o capítulo 1. É, não, mas eu sei que todo mundo que tá ouvindo vai comprar os livros ou vai baixar, vai procurar na Biblioteca Paulo Coelho, por quê? Você fechou então as indicações? Tem mais alguma coisa para indicar? Então, eu queria indicar O Poderes da Figura, que é um texto do Didi Berman. Tá numa revista, enfim, tá em português, tem ele numa revista portuguesa, e que ele vai trabalhar, como é um artigo, ele é um artigo mais sintético, menorzinho. Esse texto, ele foi bem importante, assim, para mim, quando eu estava pesquisando sobre ornamentação e outras coisas, porque ele não fala exatamente sobre perspectiva, mas ele vai trazer 10 poderes da figura medieval, 10 forças de ação, ou coisas assim, que faz a gente entender um pouco melhor essa complexidade da imagem medieval. Enfim, acho que um dia eu vou falar um pouco mais sobre esse texto. Vai sim. A gente sempre promete episódio e fica... Se a gente faz um episódio sobre isso aqui, a gente tem que falar mais sobre esse assunto. Nas férias eu vou falar sobre isso, porque vai ser muito divertido. E aí vem outros episódios, outros temas, e a gente passa por cima daquilo. Mas mesmo que a gente não faça episódio disso, eu acredito que vale a pena fazer a leitura. Então, até porque, olha só, que é um título instigante. Quem que vai ler o título Poderes da Figura exegese e visualidade na arte cristã e não vai ficar, meu Deus, eu quero ler esse texto. Ah, para, eu acho esse texto tão legal, eu não, achei as anotações aqui, cheias de desenho, um monte de desenho. Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou, não gostou? Fala com a gente fica muito feliz de receber comentários. Então você pode mandar um e-mail pra gente em nãopodetocar@gmail.com. Você pode seguir o Tiwi no Twitter e no Instagram, é @nãopodetocar. Comenta lá com a gente, diz o que você achou, dê opiniões, dê sugestões também sobre esse e novos temas. Ambos os perfis, vale lembrar que é com D mudo, então é Não Pode Tocar, o pod é com D mudo. O Não Pode Tocar está presente em todos os agregadores de podcast e também nas plataformas comumente usadas para ouvir música, Deezer, Spotify, iTunes e por aí vai. Você encontra a gente também no site notamanuscrita.com, onde a gente disponibiliza, além dos nossos episódios semanais, também artigos, textos, crônicas, contos, vídeo performances, ilustrações e por aí vai. Aproveita para avaliar a gente, então, no seu agregador predileto de podcast. Se você quiser ajudar a gente na divulgação, a gente também fica muito feliz. Compartilhe esse episódio nos grupos de WhatsApp, no Twitter, no Instagram e até no Facebook, tá valendo. Se você quiser ajudar ainda mais, considere a possibilidade de apoiar a gente financeiramente pelo perfil do PicPay, que tá linkado no final da postagem. A gente aceita contribuições mensais no valor de R$5 ou esporádicas em qualquer valor. É só procurar a gente pelo @ não pode tocar no PicPay. Fechamos o episódio, Fabiana? Fechamos sim. Tava com saudade de falar sobre arte medieval? Tava. Tava, agora eu preciso rever toda a minha dissertação. Ai, meu Deus. Não, não faz isso não. A ideia é até falar de uma maneira um pouco mais descontraída. Eu espero que quem ouviu o episódio até aqui tenha gostado. E acho que por hoje é só. Se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Valeu, falou. Você tem que dar tchau também. Tchau, tchau. É porque eu não quero me despedir. Tchau, gente. Tchau, tchau. E essa imagem vai ser... Ah, você mandou alguma coisa aqui agora? Mandei a pauta. Você escreveu em três segundos. Puta que pariu. Beleza. Falar com o objeto. Já temos uma pauta. Pronto, agora você pode organizar as ideias. Gente, velho. Tem até a parte que eu vou fazer depois, ó, a apresentação. Nossa, incrível. Vou até colocar aqui, ó, negrito pra dizer que é título. Eu tô até formatando aqui, ó. Times Roman, tamanho 12. Ai, Jesus. Então. Eu ia perguntar, gostou do episódio, Fabiana? Desculpa, eu ia levar a sério a resposta, mas não sei. Eu não sei, eu tô em dúvidas ainda. Mas eu sei que com a sua edição vai ficar maravilhoso. É que eu tava tentando pensar aqui se eu tinha alguma indicação que não fosse chata, assim, não fosse acadêmica, né? Apesar desse livrinho da perspectiva inversa ser gostosinho de ler, ele ainda é um livro acadêmico. É, mas a gente não precisa também todo episódio tentar ser pop. Problema de fazer um episódio mais acadêmico. Ah, eu sei, não é que a gente quer ser pop. É, não, eu acho que só da gente estar fazendo em podcast essa porra já é suficientemente pop, sabe? É muito pop, eu sou muito pop. Pop. Ai, ai. Que história é essa de você ter se embebedado antes da gravação? Você demorou, eu posso fazer o quê? Não, falando no Bonnie, hoje eu falei sobre Ornar. a partir da gíria ornar. Tava elogiando a gíria. Tem uma gíria ornar? Tem, mais recentemente o pessoal começou a usar a palavra, mais recentemente assim, nos últimos 5 anos. o pessoal começou a usar ornar como gíria, tipo, nossa, isso ornou. Tipo, tá ornando. Ah, isso aí ornou. Nossa! Tá vendo? Eu preciso muito atualizar minha dissertação. E que é ótimo, porque tipo, as pessoas retornaram a um sentido original de ornar. Você tá vendo, Nuri? Você tá ornando tudo. Nossa senhora, que lambida. Peraí que ela tirou meu pão. Cachorro porqueira. Nuri não gosta de Panofsky. Nuri está mordendo Panofsky. Morde Panofsky, Nuri. Morde Panofsky, Nuri. Ai, eu me perdi de novo. Eu não posso beber vinho. O que eu ia fazer? Eu ia fazer alguma coisa. O que você vai fazer da vida, Nuri? Ai, Nuri, para de comer fome. Titi está de folga, entendeu? Ele não quer gravar. Estamos só com a presença de Nuri. A presença de Nuri. Oxi! Essa introdução, ela é muito chata, cara. E essa introdução, ela é muito chata.